acontecendo aqui neste lugar. Nenhum doutor ou cientista pode explicar. É o sobrenatural de Deus. Só quem não é deste mundo poderá compreender o que está acontecendo aqui. O ambiente já transborda de unção. É tanta glória que vai ser uma explosão. Se prepare, ó igreja, pois o céu está se abrindo. Sinta a glória, meu irmão. Quem pode sentir o chão tremer, o som descer? Hoje a glória vai te encher. Você vai ver tanto poder. Eu só quero adorar pra garantir minha vitória no céu. Quem tem vida no altar sente esse poder. Quem tem vida no altar tem forças pra viver. Quem tem vida no altar é cheio da unção. Quem tem vida no altar não cai em tentação. Só quem tem vida no altar pode cantar e adorar. Independente da situação, vida no altar, não tem tempo pra pecar. Vida no altar, só tem prazer em adorar. Vida no altar, só quer saber de agradar a Deus. Vida no altar, não abre mão da santidade. Vida no altar, não desvia da verdade. Vida no altar, uma questão de comunhão com Deus. Só quem tem vida no altar. O ambiente já transborda de um som. É tanta glória que vai ser uma explosão. Se prepare, ó igreja, pois o céu está se abrindo. Sinta a glória, meu irmão. Quem pode sentir o chão tremer, o som descer? Hoje a glória vai te encher. Você vai ver tanto poder. Eu só quero adorar pra garantir minha vitória. Quem tem vida no altar tem força pra viver. Quem tem vida no altar é cheio da unção. Quem tem vida no altar não cai em tentação. Só quem tem vida no altar pode cantar e adorar, independente da situação. Vida no altar, não tem tempo pra pecar. Vida no altar, só tem prazer em adorar. Vida no altar, só quer saber de agradar a Deus. Vida no altar, não abre mão da santidade. Vida no altar, não desvia da verdade. Vida no altar.